Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. I see your point, sir. I suggest a new strategy, Arthur. Let the Wookiee win. Gávea Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Mike Frost. Rapaz, hoje eu tô bêbado de sono, o Fábio tá bêbado de álcool, não vejo como isso não pode dar certo. Isso são falácias. Porra, eu tô um pouco com sono também, cara. Essa semana eu acho que nem não teve um dia que eu dormi, sei lá, antes das duas, cara. É assim, não sei pra vocês, né? O Aiken que vai dormir 5 horas da manhã, né? Não sei pra ele o parâmetro, né? Pra mim isso é muito tarde, cara. Nossa, pra mim não dá. Não é muito tarde. Eu consigo compreender esse parâmetro que vocês mortais usam. É, né, aquilo, né? O Aiken não dorme tarde, né? Ele dorme cedo, na verdade, né? Exatamente. Ele vira o ciclo do negócio aí. Então, é a primeira Gávea Estática do ano, cara. Vocês têm alguma coisa muito especial pra falar aqui nesse programa? Que a gente conseguiu se reunir, finalmente? Ah, a gente teve um encontro. É verdade, encontro, né? No fim do ano, que o Aiken não foi. É verdade, o Aiken é foda. Ele zoa tudo, cara. As paradas. É, só faz atrapalhar esse Diogo aí, porra. Né? É poser. Podia dar uma esticadinha ali pro Maceió. Tão perto, né? Esticadinha ali do Rio pra lá. Tranquilo. Pô, o Fábio foi, como é que você não podia ir? O Diego e a Viviane saíram de mais longe ainda, que foi Bauru, pô. Verdade. É. E o Luke? É, foi mal vacilo. Até o Luke participou do encontro. Pô, o Luke é muito fofinho, cara. Ele fica muito quietinho, não grita, não chora. É isso que eu ia falar, ele não fez nada quando você tava lá, né? Ele apenas existiu, né? Ele não fez, porque ele tá aprendendo a fazer truques. Ele ficou querendo pegar minha barba. É, foi o máximo, né? Bom, agora ele faz mais truques, cara, é mais legal. É, ele parece um cachorrinho, assim, só que quando tem audiência, ele não consegue reproduzir os truques. É. Eu diria que uma criança, quando ela simplesmente existe em um lugar, é um bom resultado. É, não... né, cara? Às vezes eu tenho que concordar com isso. E principalmente quando ele não tenta se matar, né? Caralho! É, a gente tá esperando. A gente comprou um cercadinho novo pra ele, que a gente agora vai aprisionar ele pra gente não precisar se preocupar tanto. É, porque o Luke tá naquela fase de querer tá explorando muito. Então a coisa vai ficar perigosa. É, ele tá explorando os limites da vida, né, cara? Sabe, até onde ele pode se machucar sem morrer. Pode crer. Tá parecendo aquele jogo, acho que é de computador, que você joga com a criança, né? E o objetivo do jogo é que você tem que se matar antes que o seu pai te impeça. Ele é multiplayer. Um cara joga com o pai e outro cara joga com o bebê. O objetivo do pai é salvar o bebê. Porra de jogo é esse, cara? E o objetivo do bebê é tentar se matar. É se matar. Aí o bebê tenta entrar no forno, se prende, né, cara? Acho que eu vi no God Mode ele falando lá, mas eu nunca vi esse jogo. Eu só vi o conceito é genial, cara. É bem isso o Luke, cara. Com certeza. Caralho. Não é isso, porque ele não sabe andar ainda, né, cara? Ele tá começando a aprender a andar, cara. Que maravilha. Mas e aí, o que é que vocês andaram fazendo aí? Rapaz, nesse primeiro podcast, até esse primeiro podcast do ano, eu andei trabalhando feito um corno, não recebendo direito, como é de todo servidor do estado do Rio de Janeiro, né? Mas sabe o que que eu fiz? Eu assisti Rogue One, olha só! Olha só, eu não assisti ainda, cara. Nem eu. É, que pena, né, pra vocês. É, né? Cara, eu não tô com fogo no cu não pra assistir esse filme, cara. Como você pode não estar com fogo no cu pra assistir um Star Wars, cara? E melhor ainda, um Star Wars que é um filme de adulto. É um filme que não é de Jar Jar Binks. Excuse me. Em relação ao episódio 7, você achou esse mais da hora? Cara, como eu falei com o pessoal que assistiu comigo e tal, com os meus amigos, eu achei o Rogue One o melhor Star Wars de todos, até o presente momento. E você não gosta da família Skywalker, né, cara? Que eu não gosto, eu acho bom, só que todos os filmes numerados são focados nesses desgraçados. Podia mudar um pouquinho, né? Ô Diogo, mas a questão é a seguinte, você achou o filme do caralho porque você já conhecia o universo e você tinha uma expectativa daquilo, né? Mas sim, se você tivesse visto pela primeira vez, será que seria a mesma coisa? Muito provavelmente não, mas... Ora, eu não tô analisando o filme em isolado. O filme é parte de uma franquia. Eu acho que é justo que ele seja analisado como tal, entendeu? É engraçado que ele, nesse aspecto, assim, eu ainda não assisti o filme, mas pelo que todo mundo tá falando, de certa forma, ele chega a ser bem diferente do episódio 7 por conta disso, né? O episódio 7, ele funciona sozinho, tranquilamente, a ponto de ser quase um remake, né? Tanto que o episódio 7, acho que a maior crítica com relação a ele é que ele é um soft reboot, né? É que ele não inovou, né? O episódio 7. Ele usou a mesma fórmula. Sim, naquele Gaveta Estática que a gente gravou sobre o episódio 7, eu até comentei, né? Que era um filme que eu daria pra eu recomendar tranquilo pra a Fra, que ela tinha um preconceito foda com Star Wars, e ela foi assistir depois, que escutou lá. E curtiu, sabe? Mesmo assistindo isoladamente o episódio 7, assim, conseguiu entender. É, exatamente. Já o Rogue One, eu não sei, né, pelo que o pessoal tá falando. O Rogue One, ele eu acho que ele bate muito na tecla da nostalgia, sabe, cara? Eu não sei se uma pessoa que nunca viu os filmes, mal conhece, teria a mesma experiência, assim, quando fosse ver. Não, definitivamente não, mas, assim, eu acho que você encarar o filme dessa forma, né, julgar ele sozinho é, como é que eu posso dizer, assim, é quase que analisar ele em má fé, porque ele é... É a proposta dele, né? Tá escrito no nome do filme, né, a Star Wars Story, saca? Story, né? Ele não é, pô, nada absurdamente mágico, mas pra quem... gosta da franquia, pra quem assistiu, cara, ele finalmente mostra a coisa que eu sempre quis ver no universo Star Wars, que é os soldados, saca? As pessoas que fazem o universo girar, porque você não pode ter uma galáxia de Skywalkers, saca? Não, é engraçado que isso é até uma reflexão, até quando eu era criança eu pensava disso, né? Que, pô, o nome na época, né? Guerra nas Estrelas, eu sempre falava, pô, mas não... talvez não esteja falando porque a gente não vê muito. O episódio 4, ele começa o texto dele lá, das letrinhas, falando, né, ó, a guerra civil estourou, né? E você não vê muita coisa disso, né, cara? É engraçado isso aí. Agora, pelo que você fala, Aiken, tem alguns filmes que tem não só filmes, né, obras de uma forma geral, que tem essa pegada, essa proposta, né? Se você for ver, um que é bem nesse estilão também, se você assistir isolado também, talvez não faça sentido, é o Animatrix, né? Com certeza. Em relação ao Matrix, ele é feito pra complementar, ele não é feito pra você assistir isoladamente. Acho que você até pode assistir, né? Mas, sei lá, perde um pouco do sentido você ver isoladamente. Perde 90% da graça. E eu diria que Animatrix, né, tirando o primeiro filme, Animatrix é a melhor coisa que saiu do universo Matrix, da mesma forma. Sim, eu curto bastante. Então, pô, cara, o Rogue One, ele tem muita parada que eu acho foda, assim, e que ele melhorou, por exemplo, o plot, né, que isso daí tava claro no trailer pra todo mundo, não é spoiler, que gira em torno da filha do projetista da arma da Estrela da Morte, né, o Galen Erso. O plot que gira em torno ali, falando sobre eles recuperarem os planos da Estrela da Morte, explica um furo de roteiro que existe desde 1977 com esse filme que foi explicado, entendeu? Que é o lance daquele túnel reto sem uma grade na Estrela da Morte. Não, isso já foi explicado, cara. Não foi explicado naquela animaçãozinha lá naquele vídeo lá do YouTube, qual é o nome? Aquele do Dorkley, né? Isso, do Dorkley. Já foi explicado ali, muito bom, cara. Hey guys, it's me, the architect behind the exhaust ports on the Death Star. E o interessante é que essa explicação pra mim, no Rogue One, ela pareceu muito natural, não foi nada forçado, cara. O troço se encaixou direitinho, porra, os caras tiveram uma sacada muito boa, velho. Ah, não, bom, isso aí deve ser coisa de fã, né? Essas ideias devem ter vindo sim, de fã, não sei o que, eles só adaptaram, né? Mas ficou muito bom, eu gostei bastante. Isso, é até uma parada que eu e o Lauro, né, o Lauron, o Conquistador, que já passou aqui com a gente, que a gente fala, que é o seguinte, sempre que você quiser escrever um filme, você dá o roteiro na mão de nerds da internet, pra eles fazerem a crítica, porque eles vão achar todos os problemas que tem no seu roteiro e vão te dar todas as soluções que você precisa. Rogue One é isso daí, parece que ele pegou os fãs de Star Wars desde a trilogia original e perguntou pra eles, tipo, o que a gente tem que fazer pra deixar isso correto? sabe? Uhum. E saiu, cara, um filme maravilhoso. Uhum. Por exemplo, sem dar nenhum spoiler, nunca você viu um Darth Vader tão foda quanto você vê no Rogue One, cara. Ah, é? Mais foda e o filho da mãe quase não aparece, né? Quase não. Caralho, se o filme fosse as duas cenas de 5 minutos do Darth Vader, já valia a pena. Já ia ser o melhor Star Wars de todos os tempos, cara. Nossa. Caralho, é inacreditável como que os caras conseguiram ser fiel ao Darth Vader da trilogia original e melhorar o personagem, saca? Só com duas cenas de 5 minutos. Sabe o que eu acho interessante? Que depois que a Lucasfilm foi pra mão da Disney, a impressão que eu tenho é que eles esqueceram da trilogia nova e tudo que é feito em relação à trilogia clássica, né? Tipo, tanto Sim. o episódio 7 como o Rogue One, você se sente naquele universo. O que não acontece Sim. com a trilogia nova, né? É como se eles tivessem esquecido aquela porra, não fosse mais cânone, entendeu? Tanto que exatamente. Você vê o Anakin e você vê o Darth Vader, por exemplo, o que apareceu no Rogue One, são personagens diferentes, não tem nada a ver um com o outro, entendeu? Sim. Nada a ver. E não só o Anakin Darth Vader, como o próprio Darth Vader do episódio 3, que aparece naquele finalzinho lá, também não tem nada a ver, cara. Tem aquilo nada é um cara de cosplay de Darth Vader. Exatamente. Perguntando exatamente. Do amor dele. Assim, tudo bem que é a primeira cena de todas, ele acabou de vestir o negócio também, dá um desconto. Beleza, cara, ele né? acabou de vestir o traje em transição, mas é muito esquisito o diálogo dele perguntando da mulher amada e soltando um não depois, né, cara? Aquilo não é o Darth Vader, cara. Exatamente. Podia ter uma origem mais... Tipo, não tem um degradê, tá ligado? Vai do branco pro preto, tá ligado? E é isso que eu falo. Os caras que fizeram o roteiro do Rogue One, eles conseguiram ser mais fiel ao espírito dos personagens e do universo do que o próprio George Lucas na porra da trilogia nova inteira, cara. Cara, vamos parar de falar trilogia nova, que isso vai ficar confuso daqui a alguns anos, cara. Fala episódio 1, 2 e 3. Quatro, da trilogia 6, intermediária agora, né? Tem que ser. Mas aí é foda, porque é intermediária, vai ter gente que vai achar que é 4, 5, 6, tá ligado? Mas aí foi causado pelo próprio George Lucas, cara. É, não adianta ele vender, né, cara? Isso é um fardo dele, né, cara? É, exatamente. É outra coisa, né? Ou seja, a Disney, quando ela assumiu... Eu era bem cético quando soube a porra, a Disney comprou Lucasfilmes e agora? Mas ela tá sabendo fazer a coisa muito bem feita, entendeu? É igual engraçado. Sim, quando a Disney comprou, eu fui cético durante, sei lá, 5 minutos. Que depois eu parei pra pensar, velho, tem tudo pra ou se a coisa não ficar foda agora, com certeza não fica pior, sabe? Porque se, às vezes a gente ficava cético com a Disney comprando, como se antes estivesse bom, né? Não tá, cara, tava bom. Como se Jar Jar Binks fosse a melhor coisa que tivesse acontecido com a série. Uma parada legal. Agora vocês estão com expectativas, assim, do... Tipo, vai ter aí, provavelmente vai ter mais essa trilogia, né, dos 7, 8 e 9, né? Que eu não sei se depois vai ter episódio 10 em diante. Mas é bem possível que continue tendo esses Star Wars Story talvez todo ano depois, né, cara? E vocês estão com expectativa, assim, com quanto os próximos filmes desse estilo do Rogue One? Cara, eu diria que eu tô com mais expectativa pra eles do que pros episódios numerados. Não que eu não esteja pros numerados, né, com certeza. Uhum. Mas é porque justamente esse tipo de história, fora do padrão, né, dos numerados, são justamente o que eu sempre gostei mais, né? Pra mim, o Star Wars foi mais o universo do que aquelas histórias específicas ali, entendeu? Uhum. E outra, né? A Lucasfilmes já falou que vai fazer... Vai continuar fazendo Star Wars enquanto tiver universo pra sair. E eu tinha visto uma conversa, uma época... Logo antes da estreia do Rogue One, que dependendo do quão bem aceito fosse justamente o Rogue One, eles provavelmente iam parar de fazer episódio numerado depois do 9. Iam focar só nessas histórias extras, né? Uhum. Isso aí faz muito sentido, cara. Sabe por quê? Eu gosto de Guerra nas Estrelas. Eu gosto desse nome, Guerra nas Estrelas em português. Acho melhor que Star Wars. Mas eu não conheço nada, por exemplo, do universo expandido. Mas todo mundo Sim. fala que tem, porra, um monte de história maneira. Ou seja, eles não Sim. têm trabalho nenhum, cara, de criar nada novo. É só pegar essas histórias, adaptar, fazer uma mudança, uma coisa ou outra, e jogar na tela, cara. Que todo mundo vai gostar, entendeu? E é uma mina de dinheiro essa porra. Sim, com certeza. Até mina de ouro. Cara, que eles só tenham feito o episódio 7 porque ia chamar muita atenção a volta de Star Wars com o episódio 7, né? Em vez de colocar um Rogue One, assim, de cara, né? Uhum. Mas se você parar pra ver, faria até mais sentido realmente eles terminarem no 6, né? Porque eu acho que fecha bem, assim, a história do Skywalker ali, né? E a volta do Star Wars fosse só essas coisinhas de universo expandido, né? Na minha cabeça, eu nem esperava que um dia ia rolar um episódio 7, 8 e 9, sabe? Por mais que o pessoal falasse, ah, já pensou e tudo, eu não achava que teria história pra ser contada. Tanto que a ideia deles foi acabar dando aquele... contar uma história bem no futuro, né? O quê? 20 anos depois? Mais que isso, né? 30 anos depois, né? É, mas não, isso aí é muito 7? Proposital, cara. Episódio 7. Isso é muito proposital, porque aí eles abrem um precedente pra enfiar um monte de história ali no meio desses 30 anos. Sim, sim. Entendeu? Com certeza. Pode virar outros Star Wars Story desses também aí, né? É. Entre o 6 e o 7, né? Ou seja, é mais oportunidade de ganhar dinheiro, entendeu? Isso não foi por acaso esses 30 anos aí. Eu acho... que tem muito potencial, cara. Igual, né, não sei se vocês já viram que tá confirmado que os próximos Star Wars Stories que estão pra sair é a história do Han Solo novo, né? Sim. Que, sinceramente, eu acho que isso é uma ideia de merda. E a história do Boba Fett, aparentemente. Finalmente vai ser alguma coisa, será? Pois é. O Boba Fett é aquele cara que todo mundo fala, não se mete com esse cara, né, cara? Esse cara é foda, não mexe com esse jeito, não. Aí você vai ver lá a trilogia clássica, o cara é um bom trapalhão, ele só faz banca de fodão, quando ele entra em ação ele morre, né? Aí depois fala, né, na trilogia 1, 2 e 3, ah, mas você não conhece o pai dele, que é o original, o Jango Fett? Ah, esse cara, vixe, a armadura dele é azul, cara, nossa. E fica por aí a descrição, né? Exatamente. O Boba Fett e o Jango Fett, né, até por definição, né, por consequência, aliás, exemplifica tudo isso que a gente falou de o quão o universo expandido consegue ser mais foda do que o cânone, né? Porque, quer dizer, Boba Fett e Jango Fett, você vê na tela um bando de merda que não faz nada, põe banca e foda-se. E no universo expandido, cara, a parte relacionada aos Mandalorianos, né? Que é aquela galera deles ali. Cara, é muito foda, é muito maneiro, saca? Qual que é a parada desses caras que eu sempre ouvi falar em jogo e tal, mas o que é que são os Mandalorianos? Cara, os Mandalorianos, eles são basicamente um grande clã, né, que teve origem com a raça de mesmo nome, mas que posteriormente se expandiu para outras raças. É um grande clã guerreiro, saca? E eles, ao longo das eras, né, do Star Wars, eles já foram tão poderosos a ponto de colocar a Ordem Jedi como um todo pra correr, saca? Os caras são ultra sinistros, eles têm um treinamento e um equipamento extremamente foda, e inclusive aquela armadura deles, né, é feita com um metal resistente a blaster e sabre de luz, por exemplo. Caralho! Exatamente. É por isso que a maneira que ele morre no Retorno de Jedi é com a pane no jetpack dele, né, cara? Exatamente. Que não adiantaria, né? Exatamente. Mas é basicamente isso, são soldados bem treinados com aquela armadura fodona que é um canivete suíço, né? Tipo isso. Outra parada, cara, eu não sei se isso daí foi deletado da parte do universo expandido nova agora, né? Você sabe exatamente o que é que foi deletado? Foi tudo foi deletado mesmo? A política oficial é basicamente assim. Tudo antes da Disney comprar? Tudo que não for confirmado foi deletado, entendeu? Mas tem coisa de antes da Disney que se manteve? Teve. Por exemplo, no Star Wars Rebels, apareceu um personagem extremamente vital da série de livros do trilogia Thrawn, se eu não me engano. Que é um almirante fodão lá, de uma raça que é um pessoal de pele azul e olho vermelho. Não sei se a Vi já chegou nessa parte. Só se for a segunda temporada. Na primeira temporada não tem ninguém assim, não. Eu acho que é mais pra frente, sim. Só contextualizando, Rebels é a animação meio infantil, assim, em 3D, né? Que tem, eu acho que a gente tem episódio 3 e 4 também, né? É, isso. Acho... É, porque tem aquela menina lá que aparece que ela é aprendiz do Skywalker lá, do Anakin. Isso é o universo expandido, né? É do Clone Wars, não é? Que a gente tinha visto isso. É, no filme não aparece. É do Clone Wars. É do Clone Wars. É, no filme não aparece. Ahsoka. Ahsoka Tano, né, se eu não me engano. Acho que é. Eu lembro do primeiro nome, só que é Ahsoka. Isso. É, ela aparece no Rebels também, então, quer dizer, é uma coisa do universo expandido que voltou a ser confirmado, né? Uhum. Então, tem várias coisinhas, assim, que, tipo assim, você não pode considerar mais nada, mas em determinado momento eles podem aparecer com alguma coisa aí do antigo universo expandido que reconfirma, vamos dizer assim. Ah, é verdade. Então quer dizer que vai que ele teve mesmo, então, a aprendiz da... Então a Disney aceitou, já que ela tá aí. Isso. Aham. Né? Uhum. Interessante. Agora, o Aiken, o quanto você ficaria animado para um filme que se passasse, que é aquele negócio que você pode inventar qualquer coisa, né? Tipo na época do Knights of the Old Republic. Que é tipo... Knights of the Old Republic, pra quem não sabe, é um jogo de RPG de Star Wars, que ele se passa 4 mil anos antes do Império. Uh-huh. Então é qualquer coisa, né, cara? Sim, sim. Inclusive, eu ia achar extremamente foda, porque essa época é uma das minhas favoritas do universo Star Wars, inclusive. A Old Republic, né? Uhum. Tem potencial pra algumas das histórias mais maneiras de todas, né? Porque era a época que o Império do Sith era um império tão grande quanto a República, né? Você tinha a Ordem Jedi, não decadente igual ela é na época dos filmes, né? Uhum. Era uma Ordem Jedi extremamente forte, poderosa e de guerreiros veteranos, né? Então, é muito foda. No episódio 1, 2 e 3, a Ordem Jedi é quase uma parada burocrática, política, né, cara? Eles são tipo diplomatas. Deve ser Jedi que nunca encontrou um Sith ali, né? Isso, com certeza. Não, com certeza nenhum Jedi ali tinha encontrado um Sith antes, né? Nenhum deles, né? O que que acontece? Você pode até traçar um paralelo muito forte com o próprio Japão feudal, né? Que depois, por exemplo, que o Shogunato ganhou poder no Japão e trouxe estabilidade, os samurais também deixaram de ser os guerreiros fodões da época das guerras feudais ali, né? Da época em que o Japão não era unificado e passaram a ser só basicamente funcionários públicos, entendeu? Uhum. E é a mesma coisa dos Jedi no universo Star Wars nessa época. Uhum. É, do episódio 1, 2 e 3, os Jedi estão lá só pra serem conselheiros, estudiosos e coisas do tipo. E foram perdendo muito da força militar que eles tinham antes. Uhum. Eu comecei a jogar o Knights of the Old Republic, eu nunca tinha jogado, né? Comecei a jogar uns meses atrás, né? Tô, sei lá, com umas 10 horas de jogo, mais ou menos. Uma Sim. coisa que, de cara, eu estranhei muito, é que eles... você começa em um planeta que tá sendo sitiado pelos Siths, né? Sitiados pelos Siths. Uh-huh. Aí você, quando encontra essa galera, você vê que tem uns caras... Não são os Siths que a gente conhece dos filmes, né? Que são os Jedi negros, digamos assim, né? É tipo, tem soldado, tem uns caras tipo uns Stormtroopers, sabe? Aí isso eu achei bizarro. Sim, sim. Era outra parada, né, cara? Não é... Ah, é que tá, os Siths anteriormente, da mesma forma dos Mandalorianos, né? Os Siths eram uma raça que acabaram criando um império e depois disso criaram a filosofia Sith. Ah, antigamente existia só o Sith e raça mesmo, né, cara? Isso. E aí o que que acontece? Nessa época da Velha República, né? Os Siths, eles tinham um império poderoso, com soldados, com frota de naves de batalha, né, e tudo mais. Sim, e tinha a galera dos Siths que não tinha ligação nenhuma com a força, né, eles apenas concordavam com a filosofia Sith, né, pelo que eu tô vendo no jogo, né. Isso, exatamente. Isso eu achei uma coisa bem surpreendente, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá vendo nos filmes, né, é aquilo que eu tinha comentado, né, o negócio é 4 mil anos atrás, então tem muitos conceitos ali que são desconstruídos, né. Aham, uhum, exatamente. E você quer ver uma parada que eu adoraria ver num filme, que eu acho foda dessa época também? É você focar mais no lado negro como a feitiçaria, ao invés de só a filosofia, né? Como a feitiçaria Sith, a alquimia Sith, são paradas extremamente maneiras dessa época, né, da Old Republic, e que a gente nunca viu nos filmes, saca? Uhum. Cara, o problema disso aí, dessas coisas do universo expandido que são meio regiões de cinza, né? Entre o lado claro e o lado negro, é que pro grande público isso aí não funciona muito bem, né? As pessoas gostam de ter o vilão e o mocinho muito bem definidos, né? Tem que ser assim, as pessoas gostam disso. A pessoa que é a massa que paga pra ver o filme, né? Uhum. O filme não é feito só pra fã, nem as pessoas conhecem o universo expandido. Ele é feito pra ganhar dinheiro, pra render, né? Assim, é uma opinião, né? Não sei se daria muito certo, não. Essa parada, você não te impede de ter isso, entendeu? De ter um vilão mais óbvio, nem nada do tipo. Pelo contrário, eu acho que você coloca, inclusive, vilões mais interessantes. É, que são claramente vilões, mas que ainda assim são mais interessantes, saca? Uhum. Você coloca, por exemplo, uma coisa que já apareceu nos desenhos, né? Que são as bruxas de Datomir, que é a... O desenho você falou o Rebels? Tanto o Rebels quanto o Clone Wars, né? E até outra, eu acho que em outras partes dos desenhos também. As bruxas de Datomir, por exemplo, é uma tradição do lado negro que foca nesse lado mais místico, né, e tem um visual muito interessante, e você foge daquela questão Sith com sabre de luz e tal, entendeu? Uhum. Acho que são vilões extremamente interessantes, cara. Na verdade, quase tudo que você for ver do universo expandido, você consegue achar mais interessante do que o arroz com feijão ali dos filmes, saca? Isso tá sendo um programa, então, de ideias para filmes de Star Wars, né? A gente acabou arrumando o tema. Achou o norte do fato. Mas é engraçado, cara. A gente volta pra uns anos atrás, Gava Estática, que a gente gravou com o Gold, a gente falando daquilo, né? Que no universo de Star Wars, no universo expandido, tinha até uma história meio de zumbis, né? Que a gente falando, isso. Será que um dia a gente vai ver filmes de Star Wars que não falam dos Skywalkers, falam de umas coisas meio nada a ver, assim? Aí todo mundo incrédulo, né? Enquanto o George Lucas estiver vivo, a gente não vai ver esse tipo de coisa, né? Talvez tá sendo mais cedo do que a gente esperava, né? Não, mas de certo modo, ele não tá mais vivo pro universo, que ele se desfez, sim, sim. Ele não é o dono mais... Sim. Eu nunca tinha contado que ele venderia... Eu sempre acho que ninguém esperava essa porra, né, cara? Ninguém esperava. Não, cara. Parecia muito impossível George Lucas de fazer isso. Não, eu achava que ia ser uma coisa muito... Eu achava que ia ser aquele negócio bem do Tolkien, sabe? Vai pro filho, vai pro outro, aí o cara depois fica lá num sede, sabe? Eu achei que ia ser uma parada nesse sentido. Foi bem rápido até, né? Foi, com certeza. E eu acho que ele fez bem, eu acho que de certo modo, assim... Porra, ele ganhou muito dinheiro vendendo isso pra Disney. Ele ganhou. Mas dá pra ver que ele não tinha mais condições de fazer mais nada inovador. Eu acho que ele mesmo aceitou isso, entendeu? Eu acho que sim, cara. Porque não era falta... Ele não foi porque tá precisando de dinheiro, cara, que ele vendeu, cara. Mas ele ganhou, galera. Sim, ganhou, pô. Ele não vai dar de graça, né? Lógico. Mas ele não foi, pô, tô precisando de uma graninha. Tem aqui esse tal de Star Wars aí que dá susto na gente. Vou vender. Inclusive, na verdade, se você considerar... O quanto de grana o George Lucas potencialmente fazia com Star Wars, na verdade, ele perdeu dinheiro ao vender, né? Porque, quer dizer, o Star Wars, ele vendeu por 4 bilhões, né? Uhum. E uns quebrados, e um troco de bala. Imagina, cara, eu não sei, não consigo nem calcular quanto Star Wars rende por ano em merchandising, cara. Sim. 4 bilhões deve ser o que ele tirava por mês, se bobear. Só que vai diminuindo, né? Porque ele não conseguia inovar. Ele não tava conseguindo inovar, isso é fato. Não consegue deixar a coisa em voga, né? O pessoal começou a reclamar. Então, tipo, já não tava tão rentável assim. Tá, lógico que tava rentável. Ah, mas cara. Não tinha. Talvez ele não tivesse mais a perspectiva de ver aquela renda aumentar, entendeu? Ele tava tendo perspectiva, na verdade, pelo jeito de diminuir, né? Porque ele não tinha. Parecia, do jeito que ficou lá até o episódio 3, parecia que não ia ter mais nada, né? Eu acho que não, Vi, porque mesmo sem outros filmes, você ainda tinha uma quantidade constante de desenhos, né, de livros, de jogos, isso daí sempre estava saindo, né? Então, quer dizer, você podia não ter mais uma série de filmes do Star Wars, mas você tinha você tinha coisas do universo Star Wars te atingindo na mídia então, aí o tempo mas inteiro. Mas já não né? eram coisas mais tão grandiosas, né? Eram coisas menores. É, comparado com os filmes, sim, né? Ah, sim. Que, é. Que querendo ou não, o filme dá aquela despertada pra o universo. E tendo o filme, uh-huh. um filme por ano agora, velho, eu acho que Star Wars vai crescer como nunca cresceu, tá ligado? Porque uma coisa que eu tava comentando com meu pai, Star Wars sempre foi grande, né? Desde que ele surgiu, já foi sucesso desde o primeiro filme, beleza. Só que é impressionante como eles, por mais que eles vão crescendo, parece que a cada novo filme, a cada ano que passa mesmo, o negócio vai tá chegando num ponto que vai ser impossível você não saber, encontrar uma pessoa que não saiba quem são os personagens de Star Wars, né? Porque querendo ou não, quando eu tomei contato, assim, de gostar da série mesmo, foi lá em meados de 96, assim, né? Foi um pouco antes da remasterização, primeira remasterização de 97, né? Uhum. Era comum. Vai fazer 20 anos essa porra, né? Diga aí, cara, que foda, né? Porra, eu lembro do Império Contra-Ataca lá no Iguatemi passando, cara. É esse ano faz anos, 40 mano. Anos do primeiro filme, não faz? É, tá faz 40 anos. Acho que é em maio, né? Vai fazer 40 anos. É foda, caraca, cara. Caraca, maluco. Vai fazer. Engraçado que era surreal quando eu pensava, nossa, esse filme que eu tô assistindo aqui tem 20 anos, né? Agora a gente olha, pô, já tem 20 anos que eu assisti aquela remasterização, né, cara? É surreal. Já tem 20 anos que esse filme tem 20 anos. É, muito louco, cara. É, coisa é um novo ciclo, né? Assim, quando eu falava de Star Wars naquela época, em 97, né, com meu pai. A relação que ele tinha com o filme é tipo que eu tenho hoje com quando eu conheci, né? É outro ciclo mesmo, cara. Imagine isso também que tem crianças conhecendo hoje, porque aí que tá, quando o Fábio fala que, talvez um filme desse assim, um pouco mais cabeçudo, com um vilão mais cinzento e tal, talvez isso não agrade o grande público, mas o que eu vejo que Star Wars hoje tem conteúdo pra todas as idades, pô. Você pega esse Rebels... É, exatamente. Esse Rebels é uma série que, tipo, eu e a Vi tava assistindo, a gente acha legalzinho, mas a gente não é o público foco daquele negócio ali. Ali é pra... Eu até falei pra ela, talvez se eu assistisse isso quando eu tinha meus 11 anos, que foi mais ou menos quando eu conheci a série... Cara, eu ia pirar, cara. Porque o negócio é bem feito, tá ligado? Ele tem uma historinha legal, tem umas cenas de ação legal também. Eu ia ficar maluco. Imagina uma criança vendo isso hoje, conhecendo os filmes agora, a partir do episódio 7, e assiste depois esse Rebels, depois assiste um Rogue One. O Rogue One, o pessoal fala que é mais... um pouquinho mais adulto, né? Não sei. É, bem mais. Mas o cara já vai ser um fã novo agora, sabe? E ele, daqui a 20 anos, ele vai ter a nostalgia que eu tenho hoje, tá ligado? Com os filmes que está saindo agora. Isso é foda, pô. Aham. Uh-huh. O Star Wars, eu acho que tá sendo a marca que vai ser imortalizada, talvez supere até coisas como a Disney tem com os personagens, sei lá, Mickey, Pateta e Donald, coisas que são clássicas da Disney. Eu consigo enxergar Star Wars superando isso, cara. Se é que já não superou, tá ligado? Eu acho que isso é uma certeza, cara. Em uma menor escala, eu vejo isso também com o universo Marvel, depois que os filmes engrenaram mesmo, sabe? É uma coisa que mais também não chega no ponto de Star Wars. Cara, mas isso certeza. É uma comparação difícil de você fazer. Porque Star Wars, em suma, Guerra nas Estrelas, é uma aventura no espaço, não é? Ele fala de coisas mudanas, não é? De relações familiares e tal, mas é uma aventura no espaço. Agora, se você pega Mickey e Pateta, cara, não tem uma pessoa no mundo, da mais humilde, da mais rica, que não tenha ouvido falar dele, ou não tenha visto esse personagem, né? É uma coisa já muito bem estabelecida, né? Rapaz, eu vou te falar por que eu acho que Star Wars é muito mais sinistro nesse sentido. Entra numa loja de roupa e vê quantas camisas de personagens clássicos da Disney tem lá e quantas tem do Darth Vader. Só do Darth Vader. É verdade. E loja de roupa, né? Loja nerd não, cara. É Riachuelo, é... Isso, é CIA, exatamente. Eu tava falando com a Vi, cara. Quando a gente foi lá pra Maceió, a gente teve uma hora que a gente foi na Riachuelo, eu acho. E tinha uma sessão de Star Wars... Tinha uma sessão de Rogue One que chegou... eu não tava... Eu tinha só visto um trailer ou outro, assim. Acho que nem vi todos os trailers do Rogue One. Eu tomei spoiler da camiseta, cara. A camiseta parecia um personagem que eu não tinha visto em trailer. Sabe? Ai, qual era o personagem? Isso é surreal, cara. Qual não sei se é relevante. Era tipo um Stormtrooper meio diferente, assim, que eu não tinha visto em trailer ainda, em coisa, né? É, ele reclamou. Também spoiler. Eu achei curioso. Né? Eu só achei curioso, assim, de eu ver uma coisa que eu não tinha visto antes, em trailer nem nada, assim, né? Eu acho que deve ter tido algum trailer que eu pulei, talvez. E fui ver isso no Riachuelo, cara. Uma coisa que antes você só via, sei lá, tipo, Nova York, 1930. escrita em uma frase qualquer na camiseta, sabe? É, exatamente. E agora você tá vendo o personagem de Star Wars. Cara, isso, quando eu tinha, mais uma vez, meus 11 anos, que foi quando eu conheci, seria surreal eu entrar numa C&A da vida e ver um personagem de Star Wars, assim, tudo que canta. Né? Não, não tem. Você queria comprar quando você tinha 11 anos e não tem. Não tinha. Não tinha lugar nenhum pra vender. Entendeu? É, não tinha, exatamente. Tinha do Mickey. Tinha do Mickey. E até hoje tem ainda, né? Até hoje tem, porque eu comprei umas roupas pro Luke do Mickey. É porque, assim, por mais que todo mundo sabe quem é Mickey pra Patete Donald, a gente fala isso da nossa geração, até talvez uma geração mais nova, mas, tipo, a geração do Luke, por exemplo. Você é mancada falar com um moleque que se chama Luke, né, cara? É claro que ele vai saber quem é. Mas, tipo, a geração dele, cara, a galera que tá nascendo agora, pra eles, eu acho que eles já vão nascer em pé de igualdade, cara, sabe? Eles vão ver tanta referência de Star Wars como de dessas coisas não mais sei, clássicas. Não sei, cara, né? não sei. Eu acho que sim, eu cara. Acho que sim, cara. Inclusive vai ser, assim, num nível que provavelmente ele vai perguntar quem é Mickey, mas se você mostrar o Darth Vader, ele vai saber quem que é. Uhum. Não sei se vai ser nesse nível ou não. Eu também acho que talvez não, porque, de qualquer maneira, o Star Wars ainda pega muito mais um nicho do que o público em geral. Ele pega algumas pessoas do público geral, mas ele ainda é um pouco nicho. Ah, velho, acho que passou essa fase. Não, cara, Star Wars já não é nicho. Não, eu acho que tá muito longe de ser nicho. Com certeza, e até esse negócio de referência de criança, eu acho que eu até contei essa história aqui no Gavi Estática aí, um ano, dois anos atrás, eu fui em alguma festa aí da família da Vi, e ver o priminho dela lá, que deve ter uns 7 anos, 6, 7 anos, eu tava com a camiseta que meu irmão me deu, que era, a camiseta é basicamente uma, tipo, Darth Vader enforcando um cara, tipo, naquele template de placa de trânsito, sabe? É tipo isso, assim, só tinha silhueta, bem naquele estilo placa de trânsito, que só que dá pra reconhecer que é o Darth Vader porque tem o negocinho do capacete e tal, né? Sim. O menino bateu o olho, cara, não foi 10 segundos, ele falou, ah, o Darth Vader aí, e ainda fez a mãozinha querendo me enforcar, assim, como se estivesse usando com a força em mim, sabe? Caralho, isso, eu acho que isso é um nível já de um negócio não ser nicho mesmo, sabe? Uma criança saber que, que aquele personagem é o Darth Vader e fazer o poder da força pra mim, assim, cara. Uma criança de 7 anos, 8 anos, cara. Eu acho que já tá em outro nível já o negócio. Eu só gostaria de dizer pra vocês, que ainda não viram o Rogue One, que o Darth Vader tem um castelo em cima de um rio de lava. Cara, você não só acha que isso é meio pra traumático vocês, pra um cara que foi queimado? Verdade. Cara, mas isso é a genialidade. Isso é tipo Bruce Wayne entrando na caverna, né, isso, cara? Isso é a genialidade da parada, porque olha como que isso faz com que o personagem seja mais fiel ao espírito da coisa do que o próprio NOOOOO no final do episódio 3. Ele é... O que um personagem do lado negro se alimenta? Da onde ele tira o poder dele? Medo, né, cara? O Yoda já falava. Ódio. Não, medo, Léo. Ódio leva não sei isso, o quê, medo leva não sei o quê. Começou com medo. Mas começa com isso, medo. Dos sentimentos ruins, né? E o cara vive em cima de uma fonte inesgotável de amargura e sentimento ruim e dor, cara. Olha que parada foda. Não, realmente, pô, agora que você falou isso, eu até começo a gostar mais do episódio 1, que ele tá mostrando agora que tá ligando os pontos, né, do episódio 1. Do episódio 1? É, pô, medo leva o lado negro, e o Yoda falou que sentia muito medo no Anakin. Então é isso mesmo, cara, o Rogue One tá comprovando agora que episódio 1 é muito bom. É, exatamente, essa a mensagem, Fly. Aham. Uhum. Eu estou esperando Jar Jar Binks, a Star Wars Story. A história de origem, né, cara? Não, a próxima, Midichlorians, a Star Wars Story. Não, Midichlorians, ele, em vez de um filme convencional, ele tem que fazer um documentário, eu acho. É, exatamente. Mostrando assim os cientistas estudando, né? Botando microscópico assim, pega o sanguezinho e tal. Isso aí é outra coisa que a Disney cagou litros, né? Essa de midichlorians. Graças a Deus. Porra, graças a Deus, exatamente. Cara, mas será que eles não poderiam fazer um Star Wars Story, tipo, que desse tipo do Rogue One, agora se passando entre algum filme da trilogia 1, 2 e 3, e quem sabe eles até não melhoram, cara, de alguma forma, assim. Tipo, faz um filme sobre as guerras clônicas como a gente não viu. Como eu sempre lembro da projeção da Leia falando, pô, Obi-Wan, me ajude, você participou, você ajudou meu pai nas guerras clônicas. E a gente ficou sempre esperando ver isso, né, na trilogia 1, 2 e 3, né? E não aconteceu. A gente não viu direito, viu só uns flashes, só uns clipes, né, muito loucos assim. Até um filme que tem um título, Ataque Verdade, dos Clones. Ataque dos Clones. Não mostra porra nenhuma. É, isso daí, teoricamente, você vê no... No desenho, né? No Clone Wars, né? No desenho. Mas ainda assim, porra... Ainda é muito videoclipe, cara. E é muito focado no Jedi. Eu só queria... Fábio, você que viu o Rogue One, cara, imagina um filme no mesmo modelo pelo Gareth Edwards, né? O nome do diretor. Gareth Edwards. Cara, imagina... Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. É, um filme do Republic Commando nesse modelo, dirigido por esse cara. Velho... Republic Commando é aquele jogo, né? Isso, é um jogo de computador e Xbox, se eu não me engano. Uhum. Caralho, é foda, cara. Seria glorioso isso. E Rogue One é um filme bem, assim, pé no chão, entre aspas, né? Porque uma coisa que eu sempre sentia falta no... Tanto nos filmes aí que saíram nos anos 2000, quanto na trilogia clássica, é que... Mas na trilogia clássica, né? Que eles falam muito de um estado ditatorial. E sim, no Rogue One, você vê bem aquilo de uma ditadura mesmo latino-americana, sabe? Os caras, os soldados na rua, mandando mensagem pra população, nós somos seus amigos, entendeu? Esse tipo de coisa. Uhum. Isso eu achei muito maneiro, cara. De fato, você vê que as pessoas vivem num estado totalitário, né? Isso era muito disperso. Ah, isso mostra no desenho. Isso mostra no desenho? É. Eu não assisto desenho. Rebels. No Rebels mostra essa parte também. É. Isso não, você pega, cara, aquela cena que eles falam ali daquele Star Destroyer, né, estacionado em cima de Jedha. Caraca, uhum, cara, aquilo é muito foda, cara. Aquilo é muito foda. E o fato de você ter splinters, né, tipo, facções dentro da rebelião que acham que a rebelião tá sendo fraca demais, né, extremistas dentro da rebelião. Eles eram divididos, né, eles tinham isso. Caralho, mesmo. Caralho, isso é foda, cara. É uma dose de realismo, né, no universo Star Wars. E você chamar os caras de terroristas, né? Isso, porra, muito bom, cara. É, nunca foi referido dessa forma, né, na trilogia clássica. Eu tô ouvindo vocês falando de Star Wars, cada vez mais eu tô farejando, o Arcus vai soltar um spoiler na nossa cara. É verdade, não, vai não. É verdade. O Fábio também, não, tá, cara, os dois aqui. Eu sou bom em segurar a mão pra isso. É que tem uma galera, cara, que eles têm conceitos de spoilers muito distorcidos, sabe? É que nem o Caio Braga, né? A pessoa que a gente já citou tantas vezes, né? Eu tava jogando aquele joguinho, o Portal, né? Eu tava jogando Portal 2. E ele é um jogo, assim, apesar de ser mais focado em puzzle, né? Que você resolver e tal. Ele tem uma... meio que uma historinha, assim, que vai acontecendo aos poucos e é interessante, né? Você vê. Aí o Caio Braga vai falando comigo no Steam, ver que eu tô jogando, né? Aí começa a mandar umas mensagens, né? Já aconteceu isso? Cara, não pergunta se já aconteceu tal coisa, né? Porra. Aí ele, você acaba dando spoiler ali. Não, tudo bem. Não, pô, não vou falar lá, não. Só digo uma coisa. Se não deu um plot twist ainda, é porque não tá no final. Cara, não me fala que vai ter um plot twist, que eu fico... Qualquer coisa, eu fico esperando esse plot twist, tá ligado? E tem caras que nem o Thiago Miro, né, cara? Que também, ele é daquela filosofia... Saiu o episódio de Game of Thrones. Se você não assistiu na hora que saiu lá, cara, então você está aceitando tomar spoiler, sabe? É, tipo, azar o seu, né? O cara, Cabral também, né? O Cabral é meio assim também. O Cabral é outro, dele. Cara. Não. Ah, com certeza. Cara, tem um indivíduo que já participou do Gava Estática, chamado Luiz Fabrício Goldfield. Esse cara, puta que pariu, é só spoiler que esse cara joga no Facebook, cara. Sério, cara? Mas o Gold já avisa quando tem spoiler, foda, no maluco. Dele. É sério, eu já acho o contrário, cara. O Gold, toda vez que eu vejo ele falando uma coisa, eu vejo ele sempre falando spoilers abaixo e tal, então eu nem leio, cara. Não é sempre assim. Então o Facebook tá filtrando. Inclusive, aí, eu tomei vários spoilers de Game of Thrones no Facebook por causa dele. Olha aí. Assim, ele espera um, dois dias, quando chega na quarta-feira, é pá! É um atrás do outro. Cara, eu já sou muito... Por exemplo, esse Gavistagica que a gente não falou quase nada da trama do Rogue One mesmo, né? Tá bem, né? Eu, mesmo assim, eu vou colocar um aviso lá na frente que contém spoilers, porque com certeza tem gente que não vai curtir saber do castelo de lava. Eu me recuso a colocar esse aviso. Cara, se nego reclamar desse castelo de lava, eu vou pessoalmente na casa dessa pessoa dar um tapa na cara dela. Na moral. Você vai imprimir o script do filme, né? Vai bater com o script, né? É. Não, véio, cara, na moral. Eu acho que as pessoas têm direito, assim, de não querer saber nada, assim. Eu acho que as pessoas têm direito de não querer saber nada, mas eu acho que as pessoas também têm direito de parar de babaquice quando se trata de o que, que é spoiler e o que não é spoiler, porra. Uhum. Você saber, por exemplo, que nesse filme tem naves espaciais, isso não é um spoiler. Isso é uma definição do gênero. Mas aí que tá. Agora se você fala que tem a Millennium Falcon, aí é spoiler. Aí é spoiler. É. Aí, olha aí. Tem um limite muito cinza aí, cara. Cara, mais ou menos. E se for a Millennium Falcon passando lá no fundo de uma tela? Porra. É, continua sendo, mas é um spoiler bem pequenininho. Lá no fundo. Isso não é spoiler, cara. Isso não é spoiler.